160, editada no começo do ano e que perdeu a validade em 1º de junho. O voto de qualidade foi extinto em 2020 e o governo alega que isso provocou a reversão do entendimento do Conselho em importantes temas tributários, retirando dos cofres públicos cerca de 59 bilhões de reais. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que dará prioridade a essa votação. Nós temos já na Câmara a discussão que já se iniciou do CARF, que é uma matéria importante para o governo, importante para muitos setores, para que a Câmara e o Congresso possam dar uma regulamentação definitiva para aquele órgão administrativo da Receita Federal. Lira pediu esforço ao relator do projeto, o deputado Beto Pereira, do PSDB do Mato Grosso do Sul, para negociar logo o texto com os líderes partidários para que possa votar a matéria na próxima quarta-feira, dia 21, quando ela passa a trancar a pauta do plenário. Com relação ao CARF, lógico que a gente tem e releva todas as informações de possibilidades de texto, mas obrigatoriamente nem Câmara nem Senado tem como se fiar por um acordo que foi feito extra Congresso Nacional. O relator tem o texto do acordo, eu mesmo passei para ele, mas ele tem toda a autonomia para construir, conversando com todos os partidos e lideranças, um texto. E eu pedi para que ele fizesse um esforço para ver se nós conseguiríamos votar antes do dia 22. Também na pauta da Câmara estão o projeto que cria tarifa social de água para as famílias de baixa renda e a proposta que permite às empresas de tecnologia usar o excedente dos investimentos em pesquisa tecnológica no cálculo do desconto no imposto sobre o lucro líquido em outros anos. É que o benefício fiscal, criado pela chamada Lei do Bem, atualmente se restringe ao ano da aplicação do recurso. A autora da proposta é a deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná. Nós damos um grande passo para fazer com que o Brasil seja um país cada vez mais inovador e de mais oportunidades. A Lei do Bem é um grande instrumento para que as empresas possam incentivar projetos inovadores e tem se configurado como um grande agente de transformação social, política e econômica. Então, agradecer ao governo, agradecer às lideranças, aos nossos líderes que propiciaram a aprovação dessa urgência e certamente na discussão do mérito nós haveremos de aprovar esse projeto, presidente, fazer com que o nosso Brasil seja um país de cada vez mais oportunidades através da inovação. Esses e outros debates e votações você acompanha no Portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União fez auditoria na estrutura de governança para a reconstrução e restauração do Museu Nacional. O foco da fiscalização foram as contratações para reconstruir e restaurar o museu, a reforma da biblioteca e a construção do campus. As obras buscam reparar os prejuízos após o incêndio que aconteceu em setembro de 2018. O projeto de reconstrução é de responsabilidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O TCU constatou que falta fiscalização nos contratos, deficiências na gestão de riscos e problemas na distribuição de funções. No entanto, o entendimento é que tanto a universidade quanto os outros agentes envolvidos estão comprometidos com ações para aprimorar a gestão e governança. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite. ZYO 740, Contricel FM 105.5, a rádio da nossa terra, emissora da cooperativa Tritícola CPense Limitada, São Cepé, Rio Grande do Sul. Thought the day you disappeared that it was over. Didn't even hear you leaving. Saw you with someone and thought that it was closure. But you still tell me that you need maybe more.